Eu não sabia o que era amar, mas fazia de tudo pra te agradar. Juramos amor eterno e despertando sentimento. Não foi coisa de momento. Você é minha luz, minha paz, meu verão. Sou louco por você. Tente entender. Tente entender. Sentimento, não foi coisa de momento. Você é minha luz, minha paz, meu verão. Sou louco por você. Tente entender. Tente entender. Sofrência.